You and me. Só de olhar passo mal, da sede, da febre. Não posso me conter, arrepia até a pele. Um sorriso sensual, seu olhar que domina, que chegou me viciou com esse ar de menina. Eu já me sinto dependente desse seu sabor. Seu doce beijo me enlouquece, fico até sem cor. E no seu corpo eu me refaço, você perde a linha. Aquele velho calafrio que me corta a espinha. Como efeito entorpecente que domina a mente, basta ver você passar pra ficar mais contente. Eu sinto um frio na barriga tipo adolescente. Pega dos pés a cabeça, te domina e prende. Eu quero você do meu lado, seja como foi, tô viciado, extasiado pelo seu calor. Pegou na veia, foi certeira, me nocauteou. Um tiro certo, bem direto, pôs na mira e pum, pum. Baby, pare de sorrir pra mim. Seu olhar enlouquece, eu fico assim. E seu beijo me deixa em êxtase, êxtase. Baby, pare de sorrir pra mim. Seu olhar enlouquece, eu fico assim. E seu beijo me deixa em êxtase, êxtase, êxtase. Quando fico sem te ver, perco até o sono. Caminhando pelas ruas, feito cão sem dono. E nas vitrines que eu passo, vejo as manequins. Já logo penso que é você desfilando pra mim. O seu perfume me persegue onde quer que eu vá. Já corta bairros e cidades pra me alcançar. Que faça chuva ou faça sol, mas vai continuar. É tipo êxtase na veia e faz você pirar. Sem ter você na minha vida, juro, não consigo. Faço o que preciso for pra ter você comigo. Dependente de você, te quero e te preciso. Só o tempo vai mostrar, o resto é com destino. Não sei se é vício ou encanto, eu sei que eu tô na sua. Nem consigo enxergar outra mulher na rua. Por incrível que pareça, eu tô até sem rumo. Tô dopado de você, me viciei, assumo. Baby, pare de sorrir pra mim. Seu olhar enlouquece, eu fico assim. E seu beijo me deixa em êxtase, êxtase. Baby, pare de sorrir pra mim. Seu olhar enlouquece, eu fico assim. E seu beijo me deixa em êxtase, êxtase, êxtase. Baby, pare de sorrir pra mim. Seu olhar enlouquece, eu fico assim. E seu beijo me deixa em êxtase, êxtase. Baby, pare de sorrir pra mim. Seu olhar enlouquece, eu fico assim. E seu beijo me deixa em êxtase, êxtase, êxtase, êxtase. Sexy, sexy, baby. Sexy, sexy, baby. Baby, pare de sorrir pra mim. Seu olhar enlouquece, eu fico assim. E seu beijo me deixa em êxtase, êxtase. Baby, pare de sorrir pra mim. Seu olhar enlouquece, eu fico assim. E seu beijo me deixa em êxtase, êxtase, êxtase, êxtase. Baby, pare de sorrir pra mim. Seu olhar enlouquece, eu fico assim. E seu beijo me deixa em êxtase, êxtase. Baby, pare de sorrir pra mim. Seu olhar enlouquece, eu fico assim. E seu beijo me deixa em êxtase, êxtase, êxtase, êxtase.